samba, os malandros perguntaram se eu era bamba no bater do tamborim. E o batuque eles logo improvisaram. Eu dei a cadência assim. Meu bem, o valor dá-se a quem tem. A vila e a aldeia não perdem pra ninguém. Vinha que tem. Meu bem, o valor dá-se a quem tem. A vila e a aldeia não perdem pra ninguém. Com violência enfrentei a batucada, a harmonia, meu simples instrumento, fez toda a turma ficar muito admirada, porque sou bom elemento. Meu bem, o valor dá-se a quem tem, a vila e a aldeia não perdem pra ninguém. Não diga, meu bem. Meu bem, o valor dá-se a quem tem, a vila e a aldeia não perdem pra ninguém. Pico, pico, palaco, paco, tico, paco.